Quero cumprimentar a presidente do Legislativo Taquarense, minha colega vereadora Cirlei, cumprimentando-a. Cumprimento os colegas e colegas vereadoras e vereadores, o público que os prestigia essa noite, em especial os oficiais do jurídico, né, de nosso estado, do judiciário, aliás, como também o coordenador do Departamento de Esporte, um dos coordenadores, Claudinho da Padilha, e todos aqueles que nos escutam pelas mídias. Inicio meu pronunciamento destacando alguns encaminhamentos que faço ao Executivo Municipal para que, junto à Secretaria competente, proceda. Uma delas, estou aqui solicitando uma avaliação in loco da Secretaria de Planejamento, através de seus engenheiros, na localidade de Padilha, exatamente na estrada de Padilha Velha, né, onde tem duas pontes, e tem uma ponte e um pontilhão, que é visto que está oferecendo risco, né, porque está precária em situações das suas estruturas, e realmente precisa de uma avaliação técnica o quanto antes possível, porque passa ali caminhões de sobrepeso, né, colocando em risco a vida do cidadão, como também o acesso. Né. Então, o que é que nós queremos? Sabemos que já aconteceu algo ruim em Taquara, né, no acesso daquela ponte lá de olhos d'água, e não queremos que isso se repita no município. Então, essas avaliações pelos técnicos será imprescindível para que tenhamos segurança, ou então que seja realmente atentado em encaminhar para a melhoria daquela ponte, como também do pontilhão. Também, como foi aqui antes externado pela nossa presidente, quarta-feira, aqui nesta casa, às 10 horas da manhã, teremos a reunião com a direção do hospital, né, onde a gente sabe que essa aí é uma reivindicação de senhoras que aqui estiveram dando testemunho e depoimento do seu atendimento através do Dr. Segato, né, onde que a gente viu que realmente só foi elogios elencados a ele e de repente foi demitido, né, Dr. Segato, que é um cirurgião que estava no hospital, hoje não está mais. O que que a gente preza? A gente preza realmente que o hospital tem um serviço de qualidade no atendimento às pessoas, de um modo humano. A gente sabe de toda a necessidade que o hospital tem, né, referente a recursos e tudo mais, mas o que nós queremos realmente, quem está lá, que faça uma gestão de acordo a dar um bom atendimento para a comunidade. Queremos saber o porquê da demissão do doutor e também de tantas outras situações, se possível for, que eles nos relatem e relatem também a melhoria. Também estive na Batingueira, onde que eu quero conversar com o secretário Mário Pires, quero elogiar ele por todos os trabalhos que faz, referente até... A gente sabe que as máquinas, as patrolas, elas são antigas, elas precisam de manutenção e muitas vezes ficam paradas necessitando aquela manutenção, mas mesmo assim não para o trabalho, começa o trabalho de manutenção nos buracos à mão, né, nos buracos nas estradas, mas estive na Batingueira e realmente constatei que existe bueiro quebrado, conversando com moradores, bueiro quebrados, né, bueiros entupidos que estão prejudicando a área, como também numa curva que existe lá na Batingueira, que o pessoal sabe aonde que deu um acidente com um caminhão da RGE, né? Então essa curva também está meio perigosa e queremos realmente que providências sejam tomadas. Parabenizo o secretário Amarildo, como também o servidor Balbino, né, por todo o seu trabalho na Secretaria de Obras, mas peço que faça um mutirão então nessas localidades que tanto necessitam. Também, senhora presidente, estive na Assembleia Legislativa em uma reunião muito importante, uma reunião de monitoramento a projetos de desenvolvimento do governo do estado, juntamente, no qual, na verdade, eu fui um privilegiado por estar lá, né, e fui por causa da parceria que tem com o presidente da Assembleia, deputado Lara, aonde que realmente a gente viu que o Rio Grande tem tudo para crescer. Estão, sim, sendo apontados aqueles projetos que realmente vão dar uma dinâmica maior em todos os segmentos, desde o desenvolvimento econômico até mesmo na questão do acesso, né, de nossas ERS, como também da segurança, que é a questão do monitoramento e cercamento eletrônico. Então, pautei algumas demandas nossas aqui e realmente também escutei que está sendo encaminhado. Também, senhora presidente, referente à questão que foi, né, que foi vista por muitos, né, que acompanharam na internet, redes sociais e tal, a fala do vereador Luiz Felipe. Eu digo que o vereador Luiz Felipe, eu acho que está doente. Porque a grande problemática mental de uma pessoa psicopata é quando ela tem o inchaço da razão. Eu acredito que o vereador ele está doente por ele não perceber que ele está ficando com problemas mentais. Mas porque aqui, senhora presidente, eu não acredito que ele não tenha conhecimento do que é uma democracia e qual o trâmite realmente que nós estamos aqui dentro. A observância que cada vereador, ele vota conforme a sua consciência e conforme o seu envolvimento com a comunidade, com as políticas públicas com a comunidade. Nós aqui votamos, eu voto, não sou galo de chaminé, eu voto conforme a minha consciência, no saber que eu estou representando a minha comunidade fidedigna. É isso que eu estou. Mas o vereador Luiz Felipe realmente nos colocou numa situação que nós votamos contra um projeto que ele acha que é o melhor do mundo. O projeto. Quantos projetos aqui em favor da comunidade ele votou contrário? Quantos? E nós não expusemos ele, sabe por quê? Porque nós, e parabéns a vocês, sabem o que é um legislador e qual a sua prerrogativa. E realmente respeitam. Respeito, como ele falou, é para quem tem. Eu tenho respeito. Eu tenho respeito e não respeito só os que me respeitam. Eu respeito todas as pessoas porque é isso que eu tenho aqui dentro. Aquelas pessoas que não têm desrespeito. Senhora presidente, também queria fazer uma fala rapidinha a respeito dos oficiais, então, do judiciário e dizer que estamos juntos, porque nós aqui representamos o povo e lutamos por toda a classe, por todo o povo. E vocês têm certeza que vocês têm o merecimento. Vocês têm o merecimento e a luta de vocês é a nossa luta. Conte conosco. Teria mais para falar, mas agradeço a Deus por estar aqui representando a minha comunidade, desejando a todos uma boa semana.